Enquanto sangue correr nas minhas veias, eu tenho forças pra lutar. Sempre seguir em frente e nunca desanimar. Não ligo pro lado errado que não faz a minha mente. Na batida, na levada, mas que consciente. Mostrando pra todos aqueles que duvidaram. Aqui é o caos, aqui negro que vocês discriminaram. Então, não quero pagar pra ver. Na rima eu não vacilo e se meter as caras, o chão vai tremer. Aqui só cola aliados, osso duro de ruê. Eu tô na correria, não aposto pra perder. Eu sou mais um guerreiro e luta é pra vencer. Aqui está difícil de se viver. No primeiro vacilo você leva tiros de PT. Homens de farda descendo pelos becos. Podem vir de cinza ou então de preto. A barca já vem de farol ligado. Pra quem for preto e pobre, tá embaçado. Primeiro eles matam pra depois saber seu nome. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Corre ladrão, corre ladrão. O bicho tá pegando e não tem salvação. Corre ladrão, corre ladrão. Só moleque doido, tira o pé do chão. E faça barulho pro sistema ouvir. É nós da fita comandando isso aqui. Todos pra batalha, unidos a atacar. Com Deus no coração, não iremos fracassar. Vem, vem com a gente, vem lutar. Vem, a paz um dia vai reinar. Atraso de vida de interna aqui, não vendendo cocaína. Droga lucrativa, tráfico pesado. Perigo de ser enquadrado, descaso humilhado. Aí embaçado, maltrata, tranca, fiado. Esse é o resultado da discriminação. Desemprego e desigualdade social implantada nessa nação. Será que dá esperança de um novo dia brilhar? Da situação mudar? Claro que há, pode acreditar. Jesus o caminho, a verdade e a vida. Entrada sincera para a vida bela. Longe da novela do dia a dia que discrimina o medo. Fecha a porta na cara, o autoestima tá embaixo. Se possível te joga na vala. Enquanto o sangue correr, ele se enche de poder. Então o que podemos fazer? Vou te responder por aqui, TJD. Trilha a justiça de Deus. Eu creio que é assim que tem que ser. A fé no Senhor nos faz vencer. Não deixa o sangue correr. O sonho morrer, quer proceder, basta crer. Pois em Jesus há poder. Aí vai o meu apelo sincero. Que os manos venham pro lado certo. Sem plantar inimizade, orgulho, contenta. Pois isso não é correto. Então seja humano esperto. Prudente, guerreiro, perseverante, sincero. Ou discriminado, maltratado, humilhado. Esse é o resultado que você quer pra sua vida. Creio que não, mas tá sem alternativa. Escute mais uma vez então e vê se liga. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É dia de chorar porque a terra jaz no maligno. É hora de sorrir porque o evangelho está vivo. Viu na periferia contra toda a idolatria. Viu na periferia contra toda essa magia. Quem sabe um dia você acorda desse pesadelo. Drogas, bebidas, putas não te levam ao extremo. Roubos, polícias não te trazem mais sossego. Eu digo, setas de oitão estão em sua direção. Eu creio, o anjo do Senhor destruirão com uma mão. O crime é de tensão, morte surda, periferia, ilusão de uma paz. Vigiar entre os irmãos, esquenta não, eu tô na fé. Com Jesus de Nazaré, assim que é. Sem morte, sem guerra, o momento é de sorrir. Porque falo de ti, o meu Senhor, Criador. Digno de toda honra, toda glória e louvor. Assim eu vou repreendendo todo espírito de horror. O inimigo, acusador, destruidor, devastador. Migrador, devorador, não paro não. Firmeza na rocha, na sombra da rocha. Bebendo da água da rocha, aqui eu vou. Mano, no JD, MDM, já te dizemos. O sangue do Cordeiro foi derramado lá na cruz do madeiro. Se liga no conselho, Jesus te ama e te quer como herdeiro. Co-herdeiro. Mais um guerreiro de Deus, mano, mix. Paguei um mal com o bem. Vou te responder por aqui, TJD. Obrigado por dar Jesus. Oração, jejum, comunhão é o que há. MTE. É nós do ar de novo, sempre da frente. Nós cremos em Deus e a fé permanece. O drama que me ocorre é triste, lento e doloroso.